essa mulher pecou e pela lei deve morrer. Então Jesus, olhando, diz: quem não tem algum pecado, que atire a primeira pedra. Então todos logo fugiram, e o lugar ali ficou vazio. Então Jesus me perguntou: onde estão os teus acusadores? Tire a primeira pedra.